16 horas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. É uma hora com mixagens e apresentação de músicas velhinhas, dançantezinhas e gostosinhas. Eu tô falando no ritmo, já reparou, né? Essa música tem uma introdução quilométrica, né? E aí a gente tem que fazer o anúncio do programa em cima e tal. E a gente acaba falando, mais ou menos que nas viradas. Aí a gente muda um pouco o refrão da fala. Olha isso, hein? Bom, a edição de hoje, como vocês já perceberam, está começando com Erasure Blue Savannah. Eu costumo chamar de óbvio ululante, né? É uma música que era fácil encher pista de dança com ela, hein? Na época, né? E é um som muito legal dessa dupla inglesa, né? Clark e Bell. Então aumenta o volume aí, meu amigo. On the open highway, my home.

all right. DJ Markand, Flash House, Rio Soul Radio. I hope it's gonna be alright. the fast train of the last train to transform. We'll be right back. Pride e Steve Winwood, Call On Me. É, na verdade, o Eric Pride pegou essa música aí do Steve Winwood, trabalhou em cima, fez essa coisa bacana e também houve essa mistura das duas versões, do Eric Pride e do Steve Winwood, que é essa que você está conferindo aí no fundo. Conferimos também W Party Time Lover, G.O. Culture Darla Dirla Dada. É uma canção francesa bem antiga, né? Também tivemos aí Funky Green Dogs, Fire It Up, GLF, Last Train to Trance and Draw, It's Alright dos Pet Shop Boys, e começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Moscow TV, Tell Me, Tell Me. Eu espero que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje, e se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta melhorando aí o seu sábado, transformando ele em algo melhor, mais tranquilo ou mais dançante, vai de quem curte, ou de repente você está ouvindo aí em outro dia da semana através do podcast, né? Sei lá. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Ci separano, ma il cielo è uno. Separano più. station. You're listening to Rio Sul Radio Station. Right here. Right now. Earth table, cuore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonare. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male. Spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare.